Gol 755, após Pelotas para 2 ou 10, ajuste no 017, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Pronto, após Pelo, 2 ou 10, gol no 755, vai informar estabilizado. Sael, lida de deve? Afirma. Obrigado. Azul 4234, pronto, cópia? 4234, pronto, siga. Está autorizado para Recife, nível 350, decola na 10, com o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem curva à esquerda. Aciona 5113, transponder, na 8 é a frequência do controle. 350 via rota, decolando da 10 na Cucaracaju, com curva esquerda 5113 e 208, isso? Afirma. Atente, 4234. Estima quando pronto, perpuxo no 08. Valeu, mano. Tango Mike Eco, tá autorizado, ingresso no bate principal pro gate 612. Ok, autorizado para o ingresso no bate principal até o gate 612, Tango Mike Eco. Leda. Direto Leda, sessão 3-0, mulher. No 649, pronto, cópia? Afirmativa, pronto, cópia. Está autorizado para Porto Seguro, nível 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Bidev, onde procede a perigo 50 até o destino. Aciona 5114 e a frequência do controle 120.8. Muito obrigado, autorizado Porto Seguro 360, vai da Euleda e deve ao Peru 50 até o destino Porto Seguro, decola no 0 por na direita. 5114, transponder 208, controle igual 649. Copiamento correto, chama quando pronto, proposto no 04. Não, obrigado, Chaparema. Tango Mike Eco na escuta? Tango Mike Eco na escuta. Está autorizado, ingressando parte principal para o Finger 612. Ok, autorizado, ingressar até o fim do Finger 612, Tango Mike Eco. Solo Salvador, azul 42348, pronto, puxa, acionamento. O azul era lá, está pronto para o push? O azul 42348. Coordenando com a equipe de sala, me chama quando para o táxi, azul. Coordenando, chamando os táxi 234. Tang Mike Eco, vá para o 612, confere. Positivo, Tango Mike Eco vai para 612. Ok. Taxi 4234, 81 a bordo, 35 a Maceió. Fique atento ao tráfego da Tata. Contorno Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 118.995. A última turmarca 1017. Confirma a alternativa? 1017 via Índia e Alfa, alterna Maceió. Gente, bom voo. É. Fala com o 64994 para o posto de estacionamento. Fala 649, está condicionado. Assim que o tráfego da Azul passar a retaguarda, acordando com a equipe de solo, me chama para o nosso táxi. Obrigado, após o Azul está livre, me informará quando pronto para o táxi do 649. Salvador, mais que o Tango, mais que Hércules, já concluiu o reboque aqui na posição 62. Gente, estou em contato visual, muito obrigada, até a próxima. Com 759, chame Recife 1251, na alterna 13395. 351-3395, muito obrigado, 759. Com 755, chame Torre 1895. Obrigado, já íamos informar estabilizados 395 no 755, ponte. Oi, gente. Diretor Rigor 1755, estamos estabilizados no INS X-Ray da 10 na sua escuta, o trem já está checado. Polo 755, livre pouso, pistão 90, vento 170, grau 05 mais. Livre pouso, pista 10, Rigor 1755. Sou Salvador, Azul 4234, bom dia, ponto de espera 90, não. Azul 4234, mantém ponto de espera. Mantém. para o táxi 649 da Gol 36 a bordo. 3 horas e 12, alterna Galeão. Entendi, 36 a bordo, confere? Só isso, 36. 36, 4 horas e 12, Galeão. Alfa, confere 118,5, altímetro marca. 1017, tenha bom voo, até a próxima. E o 17, até daqui a pouco, vai em de Alfa lá à toa em 1895-649 da Gol. Bola 755, Solas 44, chame Solas 2199. 219, Bola 755. Azul 4234, a linha e decola, pistão 90, vento 970 graus, 05 lanche. A linha e decola, 4234. Bom dia, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Aqui, Alfa, vou te chamar antes da Juliette, 755. 5 após Telô, para 2 mil pés, ajuste na 097, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Sim, após Telô, desce para 2 mil, vai reportar no ILS, 6225. Bono 755, está autorizado via Juliette para 07. Sim, via Juliette para o portão 7, Bono 755. Abate. Quatro nove, ele mantém no 90. Obrigado, ele mantém no 0 64. Bom dia, Azul 4234, decolagem 46, controle no 20, decimal 8. 608, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar. Bônus 350, saída PUCA. 350, PUCA. 40, alterna Salvador. Série 2223, a gente vai seguir em frente em Jay Alpha, ponto de espera 118.95, altímetro 1017. Bom, 1017, já está o ponto de espera da 10, 18.5, nós temos 2223. Acione identificação chegada bom e reporte no diário de destino. 649, decolagem 48, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, frente acabou. Bom, senhor de Salvador, boa tarde novamente. Bom dia novamente, 649 da Gol, 1500 está em subida. 649, contato radar, nível 360, vou em Leda. 36, Leda, obrigado. Passaria do 2223, autorizado a alinhar e decolar, pistão 90, vento no 50 graus, 05 mais. Alinha e decola 1-0, passaria do 2223. Vai passando Duna a 2000 e tem o campo à vista, 6225. Assina 6225, chame torre 1895. 1895, sim. Torre de Salvador. Bom dia, chame 6225, Duna, tem o campo à vista. 6225, continua com a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. Vai reportar. Cinco, 362, para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. Marcador externo, trem baixado e travado, 6225. Chinei 6225, livre pouso no 0, vento no 60 graus, 05 mais. Pouso livre na pista 10, chinei 6225. Passaria 2223, decolado 51, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, passaria 2223, decolado Arbor Elefa, passa 1200. Passaria 2223, contato radar, subindo nível 180, sai da Arbor. 180 na Arbor, tá livre da restrição? Tá livre. Roger. Azul 4234, chame Recife 12685, alterne 12545. 2085, 2545, bom dia. Uno 649, Cruzão 50. O 649, chame Recife 1251, alterne 1-3395. 1-2-5-1-3-3-9-5, boa, boa, no 649. Leme 2-2-5, solo 5-4, livre direito, emissão 2-1-9. Direita 2-1-9, né, 2-2-5. Salve, Salvador, este é 6-2-5, livrando a 1-0, na sua escuta. Oxa, 6-2-5, muito bom dia, prossegue via Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette 01, Oxa, 6-2-5. Possibilidade, senhor militar, se possível, coordenar pra gente direto Vitória da Conquista? Sim, 2223, está autorizado direto o Enéfa, quase coordenação para a Conquista. Direto Enéfa, aguardando Conquista. Após pelo para 2.000 pés, ajuste na 0.7, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Ok, após pelo, desce para 2.000, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 3.62. Maria do 2223, o centro solicita que mantenha ELEF e após ELEF foi conquista. ELEF foi conquista, obrigado. Está liberada a extensão de velocidade para o 5362? Está livre o número 1 na aproximação. Obrigado, 5362. 4489, bom dia, senhor Nida. Identificação chegada bom, fica para 4 mil pés, ajuste na 017. Salvador, o passarelo 2223, desvio à esquerda ali para a formação. 2223, está livre, desvio. Tiago Delta, bom dia, prossiga. Tiago Delta, Manati, nos mais autorizados, decola da 107, cruzador Axan, após decolagem curva à direita, aciona 0125 no transponder, no 208, é a frequência do controle. O cotejamento está correto, para o funcionamento do táxi, chama a torre 1995, altímetro marca 1017, vamos ver até a próxima. 3304, acione identificação, chegada bom, direto para o nível 050, ajuste no 097. Funcionar, chama táxi, como é que é o teatro? Salvador, passarela 2223, solicita como final o número 0. 32223, o centro solicita que após desvio reassuma para de Obidude. Obidude não é mais eleva e após conquista? Não, agora o centro acabou de coordenar para de Obidude. Obrigado. Ok, no localizador 5362, já avisou. 5362, chame torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Trip 5362. 5362 da Trip, check trem, nível pouso, pistão na 0, vento 80 graus, 0 menos. Só confirmando, tá livre pouso, dá 1 no 0, 5362. Afirmativo, livre pouso 1-0, vento 180 graus, 0 menos. 5-362, livre pouso 1-0. 1-288, 1-260, boa. Azul 4489, após Pelouras para 2 mil pés nas últimas 07, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Solo 06, liga direita, missão 2 do Deflonado. 209, 35362. Solo, Salvador. Muito bom dia, 35362. Bom dia, 35362, procede Alfa Kilo, parte 3. A posição é 03 na parte 3. Alfa Kilo, a posição 03 na parte 3. Azul 9978, adicione identificação chegada a mais, desço para o nível 060. Mike Eco Delta, tudo de ataque, você tem interseção, reporte para ingresso. Então, 3304, dessa via para 2000 pés, 2107, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Então, 3304, garantia da região, reporte estabilizado. Aqui é com o Delta autorizado, essa pista 17, reporte LED pronto. Marcando o Delta totalmente pronto, decolagem imediata. Decolagem autorizada, pista 97, vento no 60 graus, 05 nós, o Mike Eco Delta. Tá no localizador, pode usar a pista 4489. Azul 4489, chame Torre 1895. 845, bom dia. Bom dia. Estou em Salvador, bom dia, azul 4489, 2 milhas para o externo. Azul 4489, continua com a estimação, guardando a autorização. Forma helicóptero decolando a 17, antes de sair para o pouso. Guardando o livre pouso, 4489. Número 4, na aproximação. Qual o número, né? Alô? É o patrocínio mais brasileiro. É, como é que tá? Já tem o nome do campo, já tenho sim, já postou o plano sim, aguardando para autorização. Mike Bravo. Macaco Delta, direto Manete Silva do Pés, reporte Livrão da CTR. Reporte Livrão da CTR, Delta. Azul 9978, do separador de pés, ajuste na 017, autorizado a sinal INS, reporte estabilizado. Agora até 2010. Azul 4489, fala zona meia, livre à direita, me fala 2 décima nota. 2 9, 4, 4, 4. Azul 3304, estabilizado? Ainda não, fala no localizador. Gente. Estabilizado, TAN 3304. TAN 3304, ciente, complete a aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 395. Azul 9978, confirme a velocidade indicada. Azul 9978, fecha a 6312, reduz a velocidade para 2409. Reduzir 2409. Já 3304, sempre pouso, pistão a zero, vento 160 graus, 05 mais. Sempre pouso, 3304. Chané 6312, desce para o nível 050. 3304, solo 20, livre à direita, solo 12, vamos lá, Lábia. 3859, controle Salvador, desça para nível 050 QNH1017, autorizado a chegada a ponte. 04. Alfa Juliette 04, 3604. 7. Eu liguei pro centro para checar o seu plano. Eles vão me recoordenar uma nova rota, porque eu não acredito ser seguro que você vai na proa direto. Eles vão coordenar junto ao centro Recife, ok? Para pagar a sua autorização. Assim que eu tiver tudo correto, eu chamo o senhor para cópia. Whisky Vitor Golf, desça para nível 050, QNH1017, autorizado a chegada com Mari. Oxané 6312, desça para 2000 pés, QNH1017. 2017, né? Azul 9978, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Prossiga, Guardião 05. Guardião 06 é totalmente pronto. Sente, autorizado a decolar com proa sul, vento no 60 graus, 06 nós. Guardião 06, agilizando na medida do possível. Confirme, comandante. Está fora do solo, Guardião 06. Guardião 06? Fora do solo. 3859, reduz a velocidade para 2409. Vina. Gente, Guardião 06, você me escuta, Guardião 36. Gente. Então, 06, chame agora controle, 120, chama 8. 1208, obrigado. Salvador, bom dia, o Guardião 06. Guardião 06, bom dia, controle Salvador. Mantenha suas condições visuais, 500 pés, reporte visual contínuo. Reporte visual contínuo, 06. Papapá, Mike Eco Delta. Confirme já na 20ª milha, Zé Salvador. Mike Eco Delta tem frequência livre da presente. Oxané 6312, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Mais estável, 63. Azul 9978, estabilizado. Azul 9978, chame a torre em 118, decimal 95. 9978, bom dia. Azul 9978, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 07 mais. Machado travado, livre pouso no zero, azul 9978. Cidade voa pelo, 5297. Afirmativo, 5217. Pelo. Tan 3859, reduz a velocidade para 2209. 229. 29-2-5-9. O Xané 6312, complete a aproximação, chame a torre em 118.95. 1895-6312. Salvador, bom dia, o Xané 6312, externo, vamos 0, baixo e travou. 6312, continua a aproximação, vai dar a pista livre. Guarda. Alvino, por gentileza? É o Mike Brabiano que já tem a nossa autorização. Um minuto, por gentileza. Azul 9978, solo 27, livre à direita, solo 121 decimal 9. Azul 6312, o vento 160 graus, 069, altímetro 0017, livre de pouso, pistão 10. Livre de pouso na 10.6312. Papatão Whisky Vitor Golf, confirme velocidade indicada. 7 Whisky Vitor Golf, reduz a velocidade para 230 nós. Hoje. Oceana 6225, expect Arbor, left transition, and stand by ticker. Ok, Arbor, depart left transition, stand by Oceana 6225. Azul 9978, ingresso via, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Trip 5217 está presente, vai na proa de Duna. Desça para 2 mil pés, QNH 10017. Livre das restrições de altitude em pelo. Duna, muito obrigado, recepta meus próprios. Prossiga, Guardião 06. Gente, Guardião 06 tem frequência livre da presença. Xerém 6312, solo aos 29, TV direita, chame só 121 de Manaus. Lembrando 129. Papatango Whisky Vitor Golf, decoração para sequenciamento, couve à esquerda na proa 030, limite da proa é o QD Mike 100 Simbra. Patético. Zero. Não. QD Mike 100 Simbra. 100 Simbra. 100 Simbra.